Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Sprint Cup, que foi um grande final de semana, uma grande corrida da Sprint Cup. Corrida que ia acontecer no domingo, mas acabou chovendo, virou toda aquela bagunça. E a corrida veio acontecendo na segunda-feira, ainda mesmo assim foi atrasada, um pouco a largada. Estava previsto para meio-dia, mas foi acontecer por volta de 1 hora da tarde, devido ainda à chuva que caiu um pouco logo de manhã na segunda-feira. Né? Então foi uma bagunça toda aí, mas a corrida aconteceu e corrida muito boa, por sinal. O Chris Busch foi vencedor, né? Foi decretado vencedor. Ele não foi vencedor, foi decretado vencedor, porque ele, na bandeira amarela, que ele foi chamado devido ao nevoeiro, né? Foi a chuva ao nevoeiro. Ele estava na primeira posição, a 22 voltas para o fim. A corrida começou muito boa, começou com um ritmo muito frenético a corrida, né? Porque a chuva poderia chegar, tinha um certo horário lá que daria mais ou menos no meio da corrida, e já se tinha um murmurinho que a NASCAR poderia acabar a corrida assim que a chuva chegasse, se caso ela tivesse já ultrapassado a metade. E na volta 70 estava todo mundo louco, todo mundo eufórico, né? Faltando 10 voltas, tivemos bandeira, 10 voltas para metade, a corrida teve uma bandeira amarela. E nisso, quem estava liderando é o Kyle Larson, que estava doido para vencer, e o Austin Dillon, que estava com um excelente carro também, perseguindo o Kyle Larson. Essa luta aí durou nas 10 voltas para chegar à metade da corrida. Foi uma batalha muito bonita entre Austin Dillon e Kyle Larson. Se eu não me engano, uma batalha que já aconteceu em Dover esse ano, né? Eles se duelaram lá, fizeram um belo duelo e fizeram agora de novo em Pocono. O Joey Logano vinha na busca deles, vinha bem próximo ali, perseguindo eles, os dois carros. Tanto é que na curva 3 o Austin Dillon acabou espalhando o Kyle Larson também, e o Joey Logano assumiu a liderança na volta 82. A chuva por acaso veio nessa volta aí, mas foi apenas um chuvisco na curva 1. A corrida continuou, e só que todo momento se falava de chuva, e foi muito bom, né, o nível da corrida, porque foi mais ou menos como em Talladega. A chuva tá vindo, vai cair, vai acabar a corrida. A chuva tá vindo, vai cair, vai acabar a corrida. Então todo mundo queria liderar, todo mundo tentava algo diferente, tentava uma tática diferente. Tivemos por várias outras vezes aí outros pilotos na posição de vencer a corrida, né? E até que no finalzinho aí o Chris Busch estava na posição correta, no momento certo, na hora certa, ele estava liderando a corrida, né? Ele se permaneceu na pista, ele tinha um bom ritmo, ele não estava lá também por acaso, ele tinha um bom ritmo. Parece que ele se preparou, né, para que a corrida acabasse com chuva mesmo, porque ele estava 12 segundos do Keselowski, e o Keselowski não conseguia tirar esse muito rápido essa diferença. Ele estava tirando apenas pouco mais de meio segundo, talvez, e iria demorar muito. Talvez, né, se o Chris Busch tivesse combustível aí para completar a corrida, ele seria o vencedor. O Keselowski não estava conseguindo tirar muito rápido dele. Mas no final, Chris Busch é vencedor, né? Venceu no ano do Hulk dele aí. Eu só quero lembrar a vocês, o Danny Hill em 2006, ele era o Hulk do ano e venceu a primeira corrida em Pocono. Só que ele venceu as duas, né? Venceu a primeira e a segunda corrida naquele ano lá. O Chris Busch, ele faz o mesmo caminho do Danny Hill aí, né? No ano de Hulk, ele venceu a corrida em Pocono. Só que ele venceu a segunda corrida, é algo bem interessante, não sei quem lembra disso aí, né? Mas olá, algo que eu vivi. Pode falar, Léo. Uma pequena dúvida, agora real a chance do Chase Elliott não ir pro Chase? E como que ficaria caso o Busch se classificasse pro Chase e o Chase Elliott não fosse pro Chase? Só de se classificar pro Chase, o Chris Busch já ganharia o Rookie of the Year? Não, Léo, porque o campeonato do Rookie of the Year é diferente dos pontos, do campeonato de pontos, sabe? Não tem ligação um com o outro. Se tem os pontos, mas não é a mesma pontuação, ele é um campeonato à parte, né? Isso aí é outra história. Então, o título de Rookie do ano ainda continua acontecendo, né? Mas é à parte, não tem essa divisão porque o cara tá no Chase ou não. Continua ali a pontuação deles. Porque existe um coeficiente que é complicado até de entender, que cada corrida é um tanto de ponto, então continua a parte, Leão. É só uma dúvida que pode aparecer mais pra frente. Mas seria bem interessante, né? O caso o Chase Elliott vencer, ser o Hulk do ano. E o Hulk do ano, na verdade, foi pro Chase e o verdadeiro Hulk não foi, né? Então seria interessante. E o Hulk não que não se classificou, né? Não venceu, e o Hulk se classificou pro Chase e tem vitória. Então seria bem interessante aí, né, Léo? É uma pergunta bem válida sua e bem interessante. Só para terminar aqui, Elião, para já te passar a palavra aí, eu quero destacar a Roy Glenn Smith, que conseguiu a terceira posição, né? Largou lá do fundão na 30ª posição, sua melhor posição nesse ano, igualando, né? Ele melhora o último resultado dele, que foi melhor, que foi o oitavo em Daytona. Então, parabéns ao Regan Smith pela sua terceira colocação. O Tony Stewart continua aí, depois da sua vitória, muito bem. Continua mais um top 5 para ele, para o Tony Stewart. E eu quero deixar também passar aqui, né, o Joey Logano e o Kyle Busch, que estava muito forte, estava em posição de vencer a corrida. O Keselowski também, muito próximo para vencer. O Kevin Harvick também. Né? Então, até o próprio Kyle Larson, que estava em boa posição de vencer a corrida, todos esses aí acabaram chupando o dedo, Elião. Então, Leonardo Guina, mais uma vez, é comum em pouco, nós temos problemas com chuva, né? O Chris Buescher, diria que eu esperava muito dele no road course, mas ele é um piloto extremamente inteligente, cerebral. Ele mostrou isso no ano passado na Xfinity Series, quando foi campeão, com um equipamento inferior ao do Chase Elliott, que é o queridinho da NASCAR, né, o queridinho de todo mundo, tinha sido campeão em 2014, vinha com toda a pompa para abocanhar o segundo título, mas acabou se dando mal. O Chris, no ano passado, abriu uma vantagem no início do ano, e todos os especialistas, né, davam que o Chase ia passar por cima dele no final da temporada. Foi o que não aconteceu. Muita gente diz que, pelo fato do Chase ter se garantido no carro 24, ele deixou a Xfinity Series em segunda mão, o que pra mim é uma muleta, sabe? É uma desculpa, né? Tipo, não reconhecendo o grande trabalho que esse piloto fez. Num tempo de tantos pilotos jovens surgindo, alguns pilotos desses jovens que têm grandes patrocinadores, né? Tem grande apoio das equipes, o Chris Busch era um caso um pouco diferente, né? Ele foi campeão da ARCA muito novo, né, Leonardo? Daí foi adotado pelo Jack Roush, e aos pouquinhos foi conquistando o espaço dele, conseguiu um carro em tempo integral e conseguiu vitória no seu primeiro ano na Xfinity Series. Na sequência, foi campeão. Nesse ano, conseguiu um carro, quando muita gente, acho que até você, né, Leonardo, achava que ele deveria ter continuado na Roush, ele foi para Front Row. E um pouco depois da metade da temporada, já consegue a sua primeira vitória. Ele tinha um bom ritmo no início da prova, estava andando ali no top 20, né? Um bom resultado para esses carros da Front Row Motorsports. E conseguiu a vitória, né? Para mim foi tudo planejado. Tinha sim a previsão de chuva, né? Muita gente tava jogando com isso aí. E o nevoeiro que caiu em Pocono acabou paralisando a prova. A NASCAR ainda deu algumas voltas de bandeira amarela, né? Teve cuidado a bandeira vermelha. E o Buescher, depois de mais de uma hora, foi dado como vencedor. É um piloto que eu acho que tem muito futuro na categoria. Ele não é tão agressivo assim, mas ele é muito inteligente e muito cerebral. Acho que ele é extremamente subestimado por parte dos fãs da categoria. Talvez por não ter um sobrenome de peso, né? Pela Roush também, né, Léo? Não ter a força que tinha tempos atrás. Mas ele venceu primeiro que Chase Elliott, venceu primeiro que Austin Dillon, que Kyle Larson, que Ryan Blaney. Pilotos que vende programas ou tem badalação bem maior que a dele. Ele já tem um título na ARCA e um título na Xfinity Series. E já tem uma vitória na Cup. Ou seja, ele já tem muita história para contar nas provas de Stock Car. Leonardo? Isso tudo que você falou é verdade, não, sobre o Chris Buescher. Foi campeão em 2012 na ARCA. Né, pela Roush, fez um bom ano lá naquele ano da ARCA. Sempre passou muito bem em todas as categorias que ele andou, o Chris Buescher, e sempre foi um cara meio na dele, né? Nunca foi aquele cara que Só pra fazer um pequeno parênteses, né, Leão? Curiosamente, ele nunca sentou num truque, tá? Ele nunca correu na Truck Series, galera. Ele foi da Arca já direto pra Xtreme Series e já foi pra Cup. Ele nunca correu na Truck Series. É até curioso, ver um piloto que nunca andou na Truck Series. O cara já foi campeão. Ele foi campeão na Arca, foi campeão na Xtreme Series, né? Nesses últimos tempos aí, já não acontecia isso, né? Então, olha, o Chris Buescher fez uma corrida tranquila durante a corrida toda. A melhor posição dele foi uma 20ª posição, né, que foi na volta 50 e na volta entre a volta 50 e 70. E depois, na volta 120, foi quando ele começou a melhorar e logo ele pulou para primeiro na volta 130, né? E ele ficou e apostou na chuva. Mas no caso foi um nevoeiro. Foi um nevoeiro com chuva também, né? Acabou dando certo aí e conquistou a vitória dele. Você falou muito bem, né, Leão, do Chris Buescher, que é um cara cerebral. Ele foi muito cerebral quando ele foi campeão na Xtreme Series, porque lá, quando ele venceu em Iowa, que foi a corrida que a Xtreme Series correu esse final de semana, né, em Iowa, foi quando ele garantiu o título dele, que ele começou a liderar, Leonardo, o campeonato. Oi, Leão. E é muito importante lembrar que no início do ano passado, toda a atenção era do Bubba Wallace. Todo mundo, toda a mídia, fãs, poucas pessoas. Eu hoje posso. Podem ver no blog que eu mantinha, o Aces X Races, lá, que eu colocava que o Bush era um piloto que iria oferecer muita resistência ao Bubba Wallace, que essa seria talvez o grande ponto da temporada do ano passado da Xfinity Series. Esse duelo entre o Buescher e o Bubba Wallace, dali eu já dizia, podem procurar lá. A maneira como ele lidou com o Bubba Wallace em Dover, uma prova em que o Bubba estava os dois na tática de combustível, teve uma briga entre os dois ali, o Buescher não deixou o Bubba passar, tocaram rodas lá, o Bubba abandonou, ficou bravo depois da prova, não sei se você lembra disso aí, ficou de beicinho. E ali ele demarcou o terreno dele na equipe, né, Leonardo? É, isso aí mesmo, Leão. É isso mesmo, Léo. O Bubba Wallace tinha toda a badalação, toda a atenção da mídia, e muita gente acreditava que ele ia chegar deitando na equipe e ia ser o líder do time. Hoje, passado um ano e meio, que a gente tem... até aquela vitória do Ryan Reed lá, daquela vitória Daytona foi do Chris Buescher, que fez um trabalho ali com o Ryan Reed espetacular. Naquele final de prova, durante toda aquela tarde, naquela primeira etapa. Pra mim até foi uma das melhores atuações que eu vi de um piloto em Super Speedway em alguns anos, assim, nessa questão de você ser sempre compatível ali, né? Trabalhando em equipe, assim, ser agressivo. Eu gostei muito daquele dia, mas enfim, acho que o Buescher é um piloto que aos poucos ele vai mostrando as suas garras, né? Veremos como vai ser o prosseguimento dele. E só um pequeno detalhe, né? Eu tô muito curioso para ver qual será a atitude da Roush, porque a Roush corre sério risco de não ter nenhum piloto no Chase e o Buescher tá a 6 pontos da 30ª colocação, porque eu acho que eu tenho conseguido dizer ontem que o 30º é o Landon Cassio, ou seja, não, é só o... Não é o Landon Cassio, não? É o David Reagan. David Reagan, perdão. Enfim. Mas enfim, não vai ser difícil. Ele com equipamento um pouquinho melhor e sendo um pouco mais consistente, não quebrando, eu acho que ele garante o lugar entre os 30 primeiros. Coloca pressão em vários pilotos ali da frente, ali que estão por pontos ainda. E o mais importante, eu quero ver a atitude dos pilotos da Roush e da própria Roush nessas próximas provas. Se a Roush vai dar uma ajuda para o Buescher ter um equipamento melhor, já que ele corre em parceria, a Front Row corre em parceria com a Roush no desenvolvimento dele. Numa parceria tão próxima como a gente vê com a Penske e com o Brenner, quando aquele carro da Wood Brothers nada mais é que um Penske, as cores da Wood Brothers, né? O Buescher ele corre com equipamento da Front Row mesmo, né? Não é carro da Roush ali, não. Pode ter algum engenheiro da Roush trabalhando ali, mas hoje em dia, se tem um engenheiro da Roush trabalhando no seu carro, não é lá aquelas coisas, né? aquelas coisas, mas eu quero ver o que, que vai acontecer se o Buescher for pro Chase e nenhum piloto da Roush for. É, se vai ter alguma manobra à la Red Bull, né, de ter um rebaixamento, né, dele assumir algum carro da... Não sei, por questão de patrocinador, de contrato, porque os patrocinadores dos três pilotos lá devem estar felizes da vida, né, Léo? Com certeza, Léo. O mais interessante de tudo isso, Léo, é que a Roush que tenta se reestruturar, tá tentando se recompor, aí vai um cara lá de baixo, lá, né, vai um time lá de baixo, por exemplo, a Frontier Row. A Frontier Row é do Martin Truex Jr. A Frontier Row Motorsports vai lá e consegue colocar um carro no Chase. Vai ser interessante. Eu queria ver o Jack Roush tirar o chapéu e coçar a careca dele. Falar, puta que pariu, hein? O que, que aconteceu? O que, que eu tô fazendo de errado? E assim, você tava falando, Leão, né? Querendo comparar um pouco o estilo de piloto do Chris Buescher aí. O Chris Buescher se compara um pouco ao Matt Kenseth, que é aquele piloto mais cerebral, não é aquele cara que tá sempre aí sorrindo, não é aquele cara que tá sempre aparecendo, não é aquele cara também que tá sempre... Se bem que nos últimos momentos aí ele tá bem, né, porque tá com fama de brigão aí, mas quem eu conheço desde o começo é aquele cara mais na dele, mais tranquilo, mais quieto. Quieto, né? E faz corridas, boas corridas. Você falou, Léo, da corrida lá de Daytona, lá em no ano passado, de 2015, que foi a vitória do Ryan Reed, né? O Ryan Reed teve o trabalho, sim, do Chris Buescher, tanto é que ele chegou em segundo, né, o Chris Buescher. O Ryan Reed venceu e o Chris Buescher terminou em segundo, né, dando todo o apoio, dando um empurrão aí para a vitória do Ryan Reed. Pra vencer o Keselowski, né, no final, na última volta. Pra vencer, né, o Keselowski na última volta. Então, assim, o Chris Buescher está de parabéns pela essa vitória, um bom resultado, um ótimo resultado. Não foi aquela, nós sabemos que não foi aquela vitória de bandeirada, né? Do tipo, o cara segurar um piloto ou o cara liderar com folga e terminar bem, não foi isso. Foi uma decisão, né, da NASCAR, uma decisão, tipo, foi um presente da natureza que veio com a chuva e junto com a neblina, né, que deu a vitória para ele, mas... Tem que ser bem falado essa vitória dele aí, porque é uma vitória que vai mudar um pouco aí a cara do Chase, tanto é que vai ser um dos assuntos do próximo bloco aí, no quarto bloco, né? Então, assim, vai ser bem interessante aí a bagunça que ele pode fazer. Então, o 30º colocado é o David Regan, da BK Race, né? Ele tá apenas 6 pontos do David Regan, o Chris Buescher. Mas logo à frente aí vem o companheiro de equipe dele, que é o Lando Castro, que é o 29º colocado, né? Ele tá um pouquinho mais atrás, ele tem um déficit um pouco maior aí. Eu vou até fazer as contas aqui bem rapidinho, Leão. Mas É só a front row, ou tirar o Cássio umas duas corridas aí. Mas eu tenho certeza que a ordem da equipe pro Lando Castro vai assim: meu fião, bate, vai lá, dá com fé no muro, bate pra não ter que voltar com o carro. Coloca, é só colocar um pneu ruim lá, um pneu murcho lá. Isso aí, em ritmo acontece, pode ter certeza, que o Lando Calrissian se estrepa, né? Visto. E quem vem atrás deles ali, né? Não sei se algum deles que vem atrás, um outro cara que é perigoso, que tá fora do top 30, né, Leão? Eu tenho que ressaltar aqui, é o Regan Smith, né, que dá a Tommy Baldi Race. Ele é um cara talvez perigoso pro Chris Buescher, que ele é um bom piloto. Mas mesmo assim ele tá com a diferença, não muito, né, mas ele tá um pouco perto aí. Mas a diferença dele pro corte é um pouco maior, né? Mas do Chris Buescher ele tá um pouco próximo, sim. Então pode ser que o Regan Smith chegue a falar assim: não, mas eu vou atrapalhar o Chris Buescher. Mas isso é o pódio. Vamos esperar para ver o que acontece. E torcer também para boas corridas do Chris Buescher nas próximas corridas, né, Léo? Então é isso mesmo, né, Léo? Parabéns pro Chris Buescher pela vitória. Eu só repassando aqui alguns números aqui para vocês aqui. A corrida teve 7 bandeiras amarelas, né? Terminou em bandeira amarela a corrida. Tivemos aí 19 trocas de liderança, isso mostra como foi competitiva a corrida. O top 10 ficou assim: Chris Buescher venceu, Keselowski segundo, Regan Smith terceiro, Kevin Harvick, que fez uma boa corrida, foi o quarto colocado, e o Tony Stewart, uma surpresa aí, foi o quinto colocado. 2 carros da Stewart Haas dentro do top 5 e, curiosamente, com o mesmo patrocínio. O Kyle Larson foi o sexto colocado, esse aí também fez uma boa corrida, parecia que ele ia vencer, estava dando certas coisas para ele. O Denny Hamlin quis começar a se engraçar, né? Tava em quarto ali quando estava tudo bem, tudo normal. Próximo ali de 30, 40 voltas ali, ele estava em quarto ali, ele estava começando a atacar todo mundo. O Kyle Edwards fez uma corrida tranquila dentro do top 10. Terminou no top 10, foi o oitavo colocado. O Kyle Busch também, que apareceu com força para tentar vencer a corrida, foi o nono colocado. E o cara que pouco falamos na corrida, o Kurt Busch, ele foi o décimo colocado, esse foi o top 10. O Ryan Blaney, que fez uma boa corrida, foi o décimo primeiro colocado. E eu quero destacar aqui também, né? Eu quero destacar aqui porque na corrida, na transmissão, nós não ouvimos falar o nome dele, que foi o Jimmy Johnson, que foi o 16º colocado, e o Jeff Gordon foi apenas o 27º colocado. Elião, as coisas não foram muito boas, né, para entre o motorsport, não, né, Elião? Parece que os dois ganharam a promoção, né, para assistir a corrida de dentro da pista, né? Mas, enfim, é o que a gente já tinha citado em edições passadas, né? Não me lembro de um ano em que a Hendrick em 20 provas teve só duas vitórias, né? Deve ser um dos piores anos da equipe em muito tempo. E agora com algumas besteiras que o Chase Elliott fez nos últimos finais de semana, desculpa, eu acho que vai ficar difícil, hein? Talvez hoje existe o real risco da Hendrick só ter o Jimmy Johnson no Chase. E se bem que o Jimmy Johnson é aquele negócio, né? Vários anos que ele foi campeão, ele tinha períodos. Esse período agora, no meio pro final da temporada regular, era desastroso dele. Né? Toda corrida ele batia e tal, ele chegava no Chase e ele virava outra coisa, né? Eu tô com a impressão de que esse ano ele vai ser fator do Chase. Até porque o problema dele é passar pro segundo round, né, Léo? No terceiro round, desculpa. Porque no terceiro round, praticamente, ele tem uma vitória garantida, que é no Texas, né? Aquela prova do Texas, segunda prova no Texas, ele vence há uns 4 anos. Eu tô desconfiado que esse ano o Jimmy Johnson vai ter uma temporada de superação, sendo regular, mas hoje eu posso afirmar que a gente não tem o melhor equipamento do grid. Ou o time 48 está escondendo o jogo, mas pelo que a gente vê nos outros carros, o Casey Kane até apareceu bem em certo momento da prova, mas também não sei o que vai acontecer ali. Leo Junior, a gente vai falar mais tarde, né, no outro bloco, mas a situação da Hendrick é delicada no momento. É isso mesmo, tá bem complicado as coisas para ele. Então, só para falar aqui para vocês aqui, né, a corrida foi encerrada na volta 133. Perdão, 133, né, Leão? Sim. Então, de novo. Então, pessoal, só para encerrar aqui essa parte da corrida, a corrida foi... Não, encerrar a parte da corrida, a corrida foi encerrada, aí fica a mesma coisa. Só para encerrar o bloco da Sprint Cup. Não vai falar do campeonato do Chase? Do campeonato? Ah, já fala, pode falar. Então, já fala direto do Chase. Então vai. Então vamos para o Chase, vamos falar do Chase Grid. Aí você já fala direto do Chase Grid, nem pergunta para mim, já finaliza, beleza? Tá. Bom, então agora vamos falar do campeonato, vamos falar do Chase Grid, como que tá, né? Depois de 21 corridas, o Keselowski e o Kyle Busch seguem aí os dois com 4 vitórias. Lembrando que o Keselowski está à frente por questão de ponto, tá? O Kyle Edwards e o Jimmy Johnson, o Kenseth, continuam com 2 vitórias. Kevin Harvick, Kurt Busch, Joey Logano, Matt Truex Jr., Denny Hamlin e Tony Stewart, né? Esses aí são os 11 primeiros garantidos por vitórias. O Chris Busch tem vitória, mas está fora. Ele está em 31º. Ele está a 6 pontos da 30ª posição. Eu creio que tudo dará certo para ele entrar no Chase aí, né, nas próximas corridas. Certeza que vai ter um joguinho de equipe aí. Eu tenho certeza. O Aston Dillon segue na 12ª posição com 61 pontos, né, à frente da zona de corte. Royal Newman 49, Chase Elliott 45, vai ser assunto do quarto bloco esse carinha aí. O Jamie McMurray 29 pontos à frente da zona de corte e o Kyle Larson 20 pontos, né, é o 16º. O Deus Mito está no Chase, Elão e Pedro Mugart. Tenho certeza que eles estão soltando foguetes lá na cidade onde eles moram, assim que acabou essa corrida aí. O Casey Kane, para delírio da galera da hashtag NASCAR Fox Sports, está fora do Chase, né? 20 pontos atrás do Kyle Larson. Aliás, eles têm a mesma quantidade de pontos. O Trevor Bayne e o Ryan Blaine têm a mesma quantidade de pontos, 28 pontos atrás. E o Rick Serra Jr. é o 20º colocado, com 36 pontos atrás da zona de corte. Esse aí é o Chase Grid, pessoal. Não mudou muita coisa, né? O fato interessante vai ser quando o Chris Busch entrar no Chase, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Chase aí, sobre essa bagunça toda aí, no próximo e no quarto e último bloco. Certo, pessoal? Então daqui a pouco a gente volta para falar, responder as perguntas dos fãs, falar um pouquinho das notícias aí e dar uma destrinchada nesse assunto.